Teu jeitinho bem faceiro, de feitiço tornar o que é. Às vezes é uma menina, mas pode ser minha mulher. Como um louco faz qualquer coisa pra ganhar um beijo teu. Me matando de desejos, você é um presente de Deus. Morando na minha cabeça, é dona do meu coração. Quando penso em você, eu canto essa linda canção. Beribi, beribi, beribi, beribi. Você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Beribi, beribi, beribi, beribi. Você é dona. Você foi amor à primeira vista. Ao seu lado, o mais simples se transforma em magia. Em todos os momentos, com você eu quero estar. Minha doce Lady B, é tão bom poder te amar. Portal do Arrocha. Em 24 horas por dia, esperando só pra te ver. E nem por um instante eu não paro de querer você. Se algum dia você chorar, não se preocupe, eu vou estar juntinho de ti. Para te pegar no colo, te dar um beijo e te fazer sorrir. Morando na minha cabeça, é dona do meu coração. Quando penso em você, essa linda canção. Beribi, beribi, beribi, beribi. Você é dona do meu corpo, você é dona de mim. Beribi, beribi, beribi, beribi. Você é dona. É dona do meu corpo, você é.